dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Catadores e Relíquias. Eu sou o Fabrício Barros, estão ouvindo o caos, estamos aqui no centro da cidade. E eu estou aqui com uma convidada especialíssima, que é... A Daniela Noronha. Aê, Daniela Noronha. Estamos aqui para falar sobre fotografia, profissão de fotógrafo, que é muito interessante. Mas vamos falar sobre essas coisas depois dos nossos recados. Recados. Manda um beijo pra mamãe. Recadinhos rápidos para vocês, nós estamos aqui só para avisar que nós temos agora um ESC-FM, ESC-FM/CDR_podcast. Vão lá, façam perguntas e nós teremos várias oportunidades maravilhosas de falar com vocês. Interajam conosco, interajam com todas as pessoas que querem saber como ganhar aquela gatinha, como ganhar aquele gatinho, como sair de uma enrascada. Nós responderemos tudo que tiver lá. Exceto pessoas anônimas, ok? Então é isso, muito obrigado e vão para o podcast. Oi, criançada! Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de quatro já vai, nós vai, vai, vai. Qualquer vez que fala já vai. Os nossos recados aqui pra falar com a Daniela. Seja bem-vindo aos Catadores e Relíquias. Obrigada. Daniela, uma coisa que eu quero perguntar pra você, primeira coisa, como você chegou a montar seu estúdio? Conta pra gente um pouco da sua história. Foi, na verdade, super improvável, né? Eu não tinha essa ideia de ter um estúdio, de trabalhar com fotografia de estúdio, eu nunca tinha pensado nisso. Mas o estúdio surgiu, na verdade, como um lugar para eu receber minhas clientes, né? Começaram a surgir e aí eu acabo utilizando, né? Fotografar aqui. Mas geralmente são mais as crianças que eu fotografo aqui no estúdio. Porque os meus trabalhos geralmente são externos, né? O pessoal prefere externo. Como que eu vou explicar? Porque eu não tinha mesmo essa ideia de montar o estúdio. Foi super por acaso. Vem de quando, digamos assim, paixão por fotografia? Vamos falar assim? De lá atrás, lá no passado. Eu acho, na verdade, que a minha paixão, assim, é sempre foi pela imagem, né? Não a fotografia em si. Eu sempre tive essa coisa de... Ah, eu gosto de observar tudo, gosto de olhar o mundo, sabe? As coisas. E isso desde sempre, assim, as minhas primeiras memórias são, assim, de contemplação, de bem pequenininha, olhando cortina voando, nuvens, formiguinhos no chão. Eu sempre gostei de observar tudo, assim. Sempre achei que é um grande presente, assim, eu poder enxergar as coisas com o meu olho. E aí a fotografia veio, na verdade, depois que eu me mudei aqui pra Itu. Você é de? Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí, adoro. Eu vim pra cá bem na minha adolescência, assim, com 17 anos. E eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia fazer da minha vida, do que eu queria trabalhar. Eu sei que desde sempre, eu sempre gostei muito de arte e sempre me envolvi com arte, assim. Mas não conseguia ver na arte uma forma de sustento. Foi bem difícil, isso demorou bastante para eu conseguir encontrar uma profissão assim que eu pudesse desenvolver com alegria, né, com amor. Aí a fotografia veio assim, eu não sei como, veio naturalmente. Quando eu cheguei em Itu, eu fiquei muito impressionada com as construções históricas, com as igrejas. E aí eu queria guardar isso para mim, assim. E aí eu comprei uma camerazinha dessas, compactas mesmo. Ainda fiquei pagando em, tipo, 12 vezes, assim. Demorei muito pra pagar essa câmera. E eu ficava por aí, fotografando tudo que eu via com essa câmerazinha. Aí eu terminei o ensino médio, fiquei um ano pensando muito, né? E nessa época, quando eu cheguei aqui no Itu, eu trabalhava como garçonete. Foi o primeiro trabalho que eu arrumei aqui. Eu também nunca tinha trabalhado com isso. Mas foi o primeiro trabalho que eu arrumei, e aí eu aprendi a trabalhar com isso, né? Trabalhei em alguns restaurantes e fui me virando assim. E assim, inclusive, que eu paguei minha faculdade de fotografia depois, que aí eu queria aprender coisas, né? Depois que eu terminei o ensino médio, eu fiquei, fiquei nessa agonia, assim, porque eu queria aprender várias coisas, né? Eu ficava lendo e tal. Aí veio o curso de fotografia, que eu comecei a fazer, só que eu tinha uma ideia muito, muito diferente, assim, distorcida. Eu queria aprender coisas que não ensinavam no curso de fotografia, sim, né? Saí de lá sem a vontade de trabalhar com fotografia, porque eu pensava, assim, que eu ia me privar muito. A minha liberdade ia ficar muito comprometida trabalhando com a minha fotografia, porque ela não era muito, digamos assim, comercial, sabe? Ah, o que eu gostava de fazer, eu não conseguia ver como aquilo ia me dar um trabalho pra poder me sustentar. Sim. E aí foi super difícil isso. Mas eu continuei fazendo minhas artes, fazendo minhas fotografias assim, preto e branco. E nesse meio tempo eu me mudei também, saí de tu um pouquinho, um tempinho. Eu voltei de novo a fotografar com mais vontade. E depois que os meus sobrinhos nasceram, minha irmã teve esses bebês maravilhosos, que são, nossa, minha paixão assim na vida. E eu sempre gostei muito de criança, né? Eu sempre tive uma facilidade muito pra lidar com criança, assim. Eu tenho muita paciência com eles. Aí comecei a fotografar meus sobrinhos e vi que era muito bom, que era muito gostoso fotografar crianças, né? Meu quadro de clientes começou a mudar um pouco, né? Então, assim, eu fazia muito evento. Eu trabalhei uma época fotografando baladas, bandas, coisas assim à noite. E aí isso começou a mudar um pouco, porque começaram a aparecer, assim, famílias pra fotografar, as festas de criança aumentaram. E aí hoje em dia o meu público maior são as crianças, né? Na fotografia, assim, comercial, né? Que é a minha profissão. Eu fotografo mais crianças, famílias, às vezes noivas, mas isso não muito também. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de um lugar pra receber, né, eles. E aí por isso que eu acabei montando o estúdio também. É. Que na verdade as coisas que eu uso aqui, eu fui comprando aos poucos, assim, tem umas fantasias e tal, mas foi na necessidade, assim, foi surgindo, e aí eu fui equipando aqui conforme eu ia precisando. Perguntar uma coisa sobre faculdade. A faculdade, ela deu uma facilitou? Você contou um pouco sobre a faculdade. Tem como contar um pouco mais sobre essa parte da... Quanto tempo, por exemplo, quanto tempo é a faculdade? Então, a faculdade de fotografia é de 2 anos só. E acho que até por isso ela fica bem limitada, né? Porque em 2 anos você não consegue aprender tantas coisas, assim. Mas foi muito bom. Foi bom, assim, a faculdade, pra eu perceber que às vezes você precisa desenvolver outras coisas pro seu trabalho, por exemplo, pra sua profissão. A faculdade te dá uma noção, assim, do mercado, que eu ignorava um pouco naquela época, né? Que eu não aproveitei tão bem essas aulas, porque eu não tava interessada nisso, eu não tava pensando nisso. Eu queria aprender mais, assim, sobre os movimentos artísticos. Você foi com uma imagem da faculdade e viu outra, no caso? Não, na verdade, eu não sei, o meu jeito de fotografar, ele... Como que eu posso explicar? A faculdade tem a proposta, né, de te formar para um mercado, né, de fotografia. E eu tinha a ideia, assim, mais pessoal. Eu não sei explicar isso. Não sei mesmo. Talvez eu possa colocar assim, tipo, um pouco assim, a visão que você tem da fotografia diferencia-se um pouco da visão que a faculdade demonstrou pra você. É, pode ser. Então, bem mais ou menos. Uma explicação bem mais ou menos, mas tá certo. Talvez. Talvez. A faculdade, ela te prepara pra você ter uma profissão e conseguir fazer o que o seu cliente quer, né? Conseguir agradar o seu cliente pra você ter vários clientes e ganhar bastante dinheiro. Isso é um bom profissional. Mas eu não tava pensando nisso. Eu tava pensando mais em desenvolver a minha visão mesmo pessoal, que talvez isso não seja importante no trabalho comercial, mas que naquela época eu dava mais importância pra isso, talvez, né? E justamente porque eu não conseguia ver como eu ia me sustentar com a minha fotografia que eu fazia. Pensava, não, isso não... Ninguém vai querer comprar essas fotografias aqui que eu faço, em preto e branco, são expostas, né? Mas me faziam, me eram importantes pra mim, né? Mas foi bom porque depois eu teve coisas que eu aprendi na marra. E é uma forma também de aprender, né? Uhum. Ela agregou. A sua maneira, a faculdade agregou alguma coisa na sua vida? Ah, com certeza. Eu conheci várias pessoas incríveis lá. Tive professores maravilhosos também, que até hoje são inspirações pra mim. Também as críticas que eu recebi naquela época, elas foram muito importantes. Até pro meu trabalho hoje, pro meu trabalho comercial. Então, sempre é bom, sim. Tudo que a gente vive, né, de uma forma ou de outra, contribui, né, pra sua formação, pra que você é. E hoje você tá com estúdio, tá trabalhando com o público, seu seria o principal ser crianças, no caso, como você tem falado anteriormente, né? Eu fotografo mais crianças e famílias. Sim, faço alguns trabalhos para empresas, né, fotografando produtos e tudo mais, mas o que as pessoas me procuram assim mesmo é para fotografar as crianças, porque acho que eles gostam, elas vêm aqui, elas ficam bem aqui. Uhum. O ambiente é gostosinho, né? Bom. Eu tenho muita facilidade para lidar, mais do que com adulto, assim. Com criança eu sou super, fico super relaxada. Eles gostam também de mim, assim parece, né? Então é um trabalho gostoso de fazer. Você, com a experiência que você tem, quanto tempo você já tá no ramo de assim, fotografia? Então, eu comecei a estudar em 2010, estudar fotografia, né? Antes eu fotografava, assim, como nós fotografamos, né, na vida. Minha visão começou a mudar mesmo para ver a fotografia como uma profissão em 2013, que foi quando eu me demiti do meu último emprego. É emprego de verdade, né? Como falam. Aí em 2013 eu parei de trabalhar com outras coisas e comecei a buscar só a fotografia. Então acho que desse tempo para cá que eu conto que eu trabalho, né, com fotografia. Mas sempre continuei estudando. Até hoje eu estudo bastante. Inclusive hoje tenho aula de fotografia que eu dou, né? Não sei como explicar isso, né? Porque é tão estranho falar que eu sou professora de fotografia. Mas eu gosto de falar que é uma reunião lá no Barracão Cultural, né? Eu gosto de falar que é uma reunião e que eu faço a mediação dessas reuniões. E aí acontece que nessas reuniões eu aprendo muito também. Muito, muito. Porque daí eu revejo tudo que foi importante, assim, e até as influências que vão surgindo e tudo mais, eu revejo tudo isso e aparecem coisas novas que eu me empolgo, quero levar lá pra eles, mostrar. Então a gente é sempre uma grande troca também, eles trazem coisas que eles acham que eu nunca tinha visto. E aí é sempre uma grande troca e eu aprendo, às vezes eu aprendo muito mais do que. Eu sinto sempre que eu aprendo muito mais do que eu passo. E tá sendo bem legal lá. É uma troca de experiências, né? Acho que tudo, não só a fotografia, mas todos os aspectos da arte, eles têm essa coisa maravilhosa de ser sempre uma. É sempre um ciclo, assim. Você recebe e dá. Você, sim. Pra alguém que tá pensando, vou fazer fotografia, o que você falaria pra essa pessoa hoje? Faça. Se você quer fazer uma coisa, faça. Mas faça, assim, com amor. Tem muita gente que eu percebo que tá na fotografia hoje, que começa a fazer fotografia ou compra uma câmera e tal, porque acha que é um jeito fácil de conseguir um trabalhinho, um dinheiro a mais. E não é, sabe? Não é isso. A fotografia não é isso. Ela não é um trabalhinho. Ela é muita coisa, sabe? Eu não sei nem como é que eu falaria isso. Mas eu acho que tudo que você faz tem que ser assim com a sua alma. Então eu diria pra essa pessoa seguir em frente, né? E fazer o que tem vontade. Uma outra coisa também. Hoje em dia, faz tempo já, desde que celulares têm câmeras, muitas pessoas se consideram fotógrafos por causa disso. Qual é a sua visão sobre as pessoas que elas se acham as fotógrafas por causa da tecnologia que evoluiu ao ponto ponto de deixar uma câmera na mão de cada pessoa. Eu acho que essa coisa da tecnologia ter evoluído a ponto de deixar uma câmera na mão de cada pessoa, às vezes duas. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, na verdade, incrível. E eu sou super a favor. Acho que isso trouxe uma grande, nossa, uma grande acessibilidade, assim, de você poder ver coisas muito legais do mundo todo ali no Instagram, né? Sim. Tal. Todo mundo tem acesso e você vê imagens lindas, né? Maravilhosas. E essa coisa de ser fotógrafo, eu acho que se você fotografa, gosta de fotografar, tá fazendo uma fotografia, você é um fotógrafo, sim. Existem fotógrafos amadores, tem fotógrafos que só fotografam por hobby, e tem fotógrafos profissionais, e no meu caso, né, fotografia é a minha profissão, eu vivo disso, mas assim, eu não vejo isso como um problema, não acho, eu vejo como uma coisa boa. As pessoas, por exemplo, terem fotos de seus filhos desde pequenininho, sabe? Não sei quantos anos você tem, mas na minha época de criança era caríssimo ter uma foto, né? Obrigado. Eu tenho poucas fotos quando era bem bebê, porque isso era muito caro, era só pra quem tinha dinheiro, né? E hoje em dia você poder fazer isso, ter isso, acompanhar, poxa, foto da barriga da mãe, do bebê com um dia, e todas, sabe, todos os anos, ter essa coisa, eu acho incrível, eu acho ótimo. Não sei, eu fugi da pergunta, não respondi nada. O que que era mesmo? Não, eu sei realmente a opinião sua sobre essa, ou até qualquer outra pergunta, que existe a super exposição também da vida das pessoas, o Big Data, pegar cada segundo da vida das pessoas. Nossa. E tá ali com o E a fotografia tá muito inclusa nisso. Isso daí é uma agonia enorme que eu tenho. Porque você, até como você, desculpa só, até como você falou sobre fotografar a mãe, pela criança com um dia. Eu conheço pessoas que fotografam com um dia, uma hora, um dia, 3 horas. O tempo todo. Tipo, meu. É mesmo, as coisas foram ficando meio malucas, assim, com a tecnologia, né? Porque é tudo muito instantâneo. Você precisa postar rápido, você precisa fotografar, postar, compartilhar e tudo. Isso daí me dá uma agonia enorme. Antes eu sofria muito, porque eu nunca fui uma pessoa muito instantânea. Então, por exemplo, eu fazia tô com uns amigos e me dá uma vontade de ter um retrato desses amigos. Aí eu paro tudo. Gente, vamos fazer um retrato. Aí coloco a câmera lá no timer e faço esse retrato. Às vezes, esse retrato eu faço pra guardar pra mim, pra sempre. Porque eu gosto de ficar vendo fotografia, porque eu gosto muito de imprimir também fotografia, né? E as pessoas ficam bravas, eles querem ver na hora, eles querem que você mande. Aí nunca. E isso daí me deixa um pouco agoniada, assim, um pouco nervosa. Eu não consigo acompanhar. Já desisti também de tentar acompanhar as coisas, então eu tenho a minha página no Facebook, tem o Instagram, mas assim, eu posto de vez em quando. Não é uma coisa instantânea, assim, que eu fiz agora e aí eu já vou lá e compartilho. Você tem seu ritmo de publicação. Geralmente o que eu tô compartilhando é um trabalho que eu já fiz há algum tempo, aí eu coloco lá. Se eu fiz alguma coisa esse fim de semana, dificilmente você vai ver lá na mesma semana o trabalho compartilhado, porque eu não tô nesse ritmo, assim. Sim. Então, mas eu não sei. Essa loucura da rede social. Não, aqui a foto da comida, a foto de onde não consigo acompanhar. Mas só que, na verdade, isso é uma grande obrigação pra gente que trabalha com imagem, assim, com as pessoas, né? Porque eles querem isso. Eles querem ver as coisas. Então, por exemplo, eu coloquei uma regrinha que eu preciso postar toda semana lá na minha página. Mas não dá pra postar todo dia também. Tem dias que eu pulo, né? Porque não dá. É muita coisa que eu faço, né? No mundo real aqui, que não dá tempo de eu dar atenção também pro mundo virtual. Aí tem dias que passa batido. Mas eu tento sempre ter um ritmo assim de postagens, né? Pra eu não ficar muito esquecida. Até porque a internet é um dos meus maiores... uma das minhas maiores ferramentas de contato com os meus clientes, né? Eles me procuram muito por lá, eu faço muitos orçamentos por lá. Então eu preciso estar ligada mesmo. Mas é mais como uma obrigação por conta da minha profissão. É até o meu Face pessoal, ele fica meio abandonado lá, o pessoal fica bravo, eu deixo acumular. Toda vez que eu vou abrir, tem, tipo, mais de 99 coisas lá, e eu não consigo mesmo acompanhar, é muita mensagem também, muito grupo e coisa, eu não consigo acompanhar tão bem. Então, os meus amigos mais próximos, por exemplo, eles já me ligam ou mandam um WhatsApp, alguma coisa assim, sim, porque é difícil eu ficar ligado em tudo, né? Nela, nós vamos fechar aqui, temos um programa, Ai, que bonito. Olha só, eu falei e consegui montar um programa. Incrível. Eu quero agradecer você e pedir pra você fazer sua propaganda, sua autopropaganda, seu jabá. Oh, favor. Meu Deus, olha só. Então, pessoal, o dia que vocês quiserem fazer fotos bacanas de vocês, dos seus filhos, da sua família, venham até o estúdio, me procurem. Eu gosto muito de fazer ensaios assim, eu costumo dizer que são ensaios personalizados, porque eu gosto de conversar com a pessoa, ver quais são as cores preferidas, ver o que ela gosta, como ela se sente, porque eu gosto que as pessoas se sintam ótimas nas, sim, fotos que eu faço. Então, até a gente conseguir isso, eu fico tentando. Então, é isso. O dia que vocês quiserem fazer um ensaio legal, bacana, terem fotos pra guardar pra vida toda, venham até aqui, falem comigo. Então, você tem Facebook? Eu tenho Facebook, eu tenho um site. Opa! Eu tenho Instagram também. Vão estar todos os links na postagem. É só clicar, entrar em contato com a Daniela e fazer suas fotos. Você é um cara que quer ser uma princesa? Seja uma princesa, cara. Vem aqui, seja uma princesa. Isso aí, galera. Seja o que vocês quiserem. Se vocês quiserem, isso é massa. Muito obrigada, Fabrício, por esse convite. Eu nunca tinha feito isso, achei muito legal. Espero que fique bom. Isso aí, muito obrigada. Você quer mandar um beijo, abraço a papai, mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser, fique à vontade. Ai, deixa eu ver, são tantas pessoas especiais. Ai, a minha família é sempre muito bacana. Meus irmãos, que eu amo muito. Todo mundo que tá ouvindo aí. Aí, então é isso, pessoas. Muito obrigado a você que está ouvindo, pra você que já ouviu, pra você que baixou e deixou o arquivo na parada, vai lá ouvir. Eu sei que você não tá ouvindo agora, mas você vai ouvir eu falando muito obrigado a você agora. Obrigado a você que tá pensando em fazer fotografia. Obrigado a vocês todos e bye! Tchau, pessoal! Aê!